pra você que está ouvindo. Precisamos ficar unidos, honrar o nosso compromisso. Não vou deixar o inimigo vingativo com a gente acabar. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom. Venha comigo, guerreiro, pra essa luta. Nunca se iluda com Zé Povinho, filha da p***, que diz que o rap já era, que foi pro pau, que era apenas som de favelado, preto e marginal. Se bem que cê é rap compromisso, sempre foi sólida a base, pare com isso de falar que o rap vai acabar. No coração dos verdadeiros, rap sempre estará, inquérito e redenção. JC, fascinorar, só rap do bom. Família sem mancada, tribunal MC. Função pobre, louco, branco, favela, sempre estarão aqui. No coração, com plena atitude da antiga. Alessandro Buzo, por esse tá compro briga. Que faz o verdadeiro corre do rap. É tipo GOG, suas palavras, ninguém esquece. É tipo realidade cruel. Racionais e outros putos que já foram pro céu. Tipo sabotagem, a dele que ficaram no coração. Sabe por quê? Porque são rap do bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. Não posso parar se o meu amor tá dentro em notas que não compram quem se vende. Não posso parar se Deus me fez assim. Rap na veia até o fim, yeah. Cantar o mal espanta. Vocês tremendo o chão, trazendo mais inspiração. O show continua, o show continua. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Quem falou que o rap acabou é sem valor, só moscou, língua de trapo, vou dar o papo, cê põe feliz no comentário. Quem falou que o rap já era, segura a língua, muita cautela, fica dormindo, bonde atropela, então acorda Cinderela. Que aqui ninguém tá brincando de hobby ou passatempo, pode falar, criticar, vou continuar escrevendo a história da música que marcou, que chegou e ficou em buscar seu valor. Tem rap, os quatro cantos abalando a cidade. Tem rap, até no céu nos mandando mensagem. Acontece, vem conhecendo essa música de verdade. Só não esquece, divina paz, sossegado, sem falsidade. Porque cada passo dado tem um pra te puxar pra trás. Só que pra pegar é embaçado e tem que correr demais. Não adianta pedir paz, nem tentar brecar o corre. Se vir na contramão é choque, ninguém te socorre. Febre sem cura, rapaz, é o som dos marginal, que invade as capital, interior e litoral. Cê passa mal falador, faz favor, respeite quem pôde chegar e onde até o rap chegou. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom. O rap do bom não pode parar. O rap do bom não pode parar. Bom, bom, bom, bom, bom.